melhor do 4234? Diga. É só confirmando aqui, eu já vi a chamada da senhora. Não tinha recebido, azul 4234. Sim, a gente está cruzando 060 aqui, a Cuca. Afirma, 060 na saída Cuca, azul 4234. Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 110 graus, 029. Localizador visual, TA4753. TA4753, complete sinal de procedimento, emitor em Salvador, frequência 118.95. 895, obrigado, 4753. Bom dia, mantém ponto de espera. No 759, decolar 242, chame em controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 98, boa, 759. Oi, Salvador, bom dia, tá 4753, uma milha para o externo. Então, 4753, bom dia, avistado, pouso autorizado. Pistão 2-0, vento variável com 3 nós, informo pista molhada, chuva leve sobre o campo. O ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, 4753, meu pouso a 10. 759. Patrulha, o azul 4239, sua direita aqui, minha esquerda, por isso da formação 9. Confirme, entrou por quantas milhas, azul 4234? 0, 5, 0, totalmente por 100 milhas. Sim, livre desvio, azul 4234. 19, solicitamos manter pro 190 por 6 milhas para evitar formações. Esse desvio, Gol 9759, após desvios, autorizar direto Leta. Após desvios, Leta, 7-4. Quatro sete cinco três, no solo aos 45, olha que era via Tarifa e Eco, chame solo Salvador, no 21, no decimal 1. 21, cinco nove sete três, decolado 246, chame controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. Certo, Matheus. Salvador, bom dia, Rio 5973, decolado com Pucara, Caju. Rio 5973, contato radar na decolagem, via saída Puca, sub e mantém níveis de voo 330. Sendo pouco para Bruno 759, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 128.1, 759. Salvador, bom dia, o Azul 2783, próximo ao Capitão da 1-0, gente. 2783, bom dia, autorizado. Alinhagem de polar, pistão no zero, vento 150 graus, 069. Gente, autorizado, alinhagem de polar, Azul 2783. Azul 2783, decolar 252, chame controle Salvador em 119.8, bom voo. 198, Azul 2783, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2783, decolado no perfil da Eléfono. Azul 2783, conta fada na decolagem, via saída Eléfono Alfa, submantenha nível de voo 160. 160, Azul 2783, Eléfono Alfa. Controle o decolagem 73. Eu siga. Sentido forma, só solicita para 0.50 e possível coordenar direto o modelo Fox 0.08. Sentido livre de desvios. Rio 5973, agora a coordenação com o centro Recife, confirme por quantas milhas? Aparentemente mais umas 30 milhas na proa 080. 30 milhas? Afirmativo. Sim. Rio 5973, após desvios, autorizado Romeu Fox 09. Rio 5973, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Azul 4981, não sem restrições, essa para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, a pressão no 0 é possibilizada. Azul 4981, na torre em forma de perto de 1.000 pés, visibilidade 5.000 metros, chuva moderada sobre o campo. Panamá 312, bom dia. Via chegada por meio de 1 Alfa. Você se mantém a nível de voo 050, ajuste na 016. Comédia 1 Alfa até o 050, 16, Panamá 63, 12. Azul 4981 estabilizado. Sim. Complete final do procedimento, chame em Salvador, frequência 118 decimal 95. 8895, bom dia. Bom dia, Sideral 99700, quanto é a próxima ponte de espera da NEC? Sideral 9970, bom dia, mantém ponto de espera da 10, aeronave da Azul, Embraer, já a 1 milha do centro. Aqui, vamos manter ponto de espera, Sideral 9970. Salvador, bom dia, Azul 4981. Azul 4981, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com campo, informo chuva leve, pista molhada, ajuste no 06. Sérgio, vai reportar visual. Chané 6312, apoio informa a operação instrumento, perto de 1000 pés, visibilidade 5000 metros, chuva moderada sobre o campo. Azul 4981, pista livre, pouso autorizado, vento 0, corrigindo, 170 graus com 5 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Avistou 520 pés. Sim. Geral 9970, autorizado a linha e mantém pista no 0. Azul 4981 no solo 06, chame controle solo 121 décima 1. 211, azul 4981. Grau 9970, autorizado decolar pistão 0, vento 1970 graus 039. Passaredo 2223, autorizado alinhar e manter pistão 0. Romeu, Serra, Hotel Papá? Romeu, Serra, Hotel Papá? Acione código transponder 0140, confirme POB e tipo de equipamento. Papá Romeu, Serra Hotel Papá, seguinte, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, chame controle a 20 milhas de Salvador. Federal 9970, decolada 08, chame controle Salvador 119, décima 8. Federal 08, vai chamar, Federal 9970, bom dia. Bom dia. Federal 9970, contato radar na decolagem, via saída Momo, submanter nível de voo 340. Via Momo, submanter 340, Federal 6312, apoio acaba de informar teto de 800 pés, visibilidade 5 mil metros, sem chuva. Obrigado. Decolagem autorizado, 222, passarei 222. Inicialmente Cogbus, Sideral 9970, agora a coordenação. Cogbus, Sideral 9970, obrigado. Professor Salvador, Azul, B783, 9.10, Fátia, Júlio 10, Sideral 180, não. Azul, 2783, aguarde coordenação, mantenha a prioridade. Sideral 9970, aguarde coordenação, Azul, B783. Ali, mantenha no 0597. Federal 9970, autorizar direto Nenim. Nenim, obrigado. Federal 9970. Canem 6312, extra para 2 mil pés, sem restrições, ajuste no 06. Autorizado final do procedimento ELS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2 mil, sem restrições, 116, reportará estabilizado, Canem 6312. Bom dia, passaria do 2223. Aparelho 2223, contato radar na decolagem, via saída ABO 1, submanter nível de voo 180. 180 de água, 2223. Azul 2783, voo direto Vitória da Conquista. Vendo Conquista, Azul 2783. Físico 960, só aguardando a Terra livrar o eixo de decolagem. Azul 273, chame centro do Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 228, alterna 126.0, Azul 273. Rio 5975, decolagem autorizada, pista 0, vento 190 graus, 049. Autorizada decolagem da cabeceira 10, 5975 da Rio. Rio 5975, decolada Azul 14, chame agora o controle Salvador 119, 19.8. 19.8, obrigado, bom trabalho. Salvador 5975 da Rio, decolou no perfil da Momo. Vai manter a proa 090 para evitar formações. E o 5975, ciente, livre desvios, contato radar na decolagem, após desvios, voe Momo, submantenha nível de voo 310. Após desvios, voa Momo, 310, 5975 da Rio. Passaria 223, pode voar água, senhor? Passaria 223, autorizar direto ar. Água. Federal 9970, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Bom dia. E o 5975 confirmará manter a proa 090 por quantas milhas? Está curvando à esquerda na proa 301, direto Momo. Sim. Papá, o meu Serra Hotel Papá, mantenha-se em condições visuais, ajuste 0096, reporte visual com Sirra. Estabilizado, 6312. Achanei 6312, completo final do procedimento, chame em Salvador, frequência 118.95. Oi, Salvador, 2956, 6312, obrigado. Vamos. dia, Oxalá 6312. Oxalá 6312, bom dia, repórter visual com a pista. Contra a visual com a pista, 6312. Visual com a pista, 6312. Cinco, nove, sete, cinco, pode voar, corre, burro. 039. Ciente, 6312, pouso autorizado, pista 10. E o 5975 copiou o controle? Afirmo. Na proa de código. So in the 955 confirmed, did you have a DLA or a THC message? Message. E o 5975 aguarda coordenação com o centro Recife. Had it inspired here, so do you have a DLA or a THC message? So in the 975, you had to contact the information room service and make a THC message sent just to the your LBT to take off. You should call I'll give you the number, so send it by, I will contact the receipt center. Xanã 6312 no salão 20, chame 1-2-1, décima 1. 2-1, obrigado. 2223, é coordenada após Arbor, Arborua 260, ouvido? Passaio 2223, aguardo coordenação com o centro 86. Obrigado. Papá Romeu, Serra Hotel Papá, não há tráfego do conhecimento do controle, setor frequência e o tráfego de coordenação. Tá bom trabalho, bom dia. Bom dia, bom curso. Hotel India 945 Tower. Rio 5975, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, obrigado pelo trabalho. Igualmente, com voo. And make the message. Alfa-Lido 2223, pela terminal. Passarelo 2223, livrou o terminal. Ainda não livrou, guarde e faz festa com o Recife. Tá bom. Próximo ponto, espere pronto, azul 2796. Azul 2796, autorizado a alinhar e decolar pistando a zero, vento 160 graus, 05 graus. Está autorizado a alinhar e decolar, pistando a zero, azul 2796. Saindo 2223 para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife em 1128.8, alterna 126.0. Recife 2228.2223. Azul 2796, decolada 33, chame o controle Salvador 119.80. 119.80, bom dia. American 229, clear via my arrival, descending my train 4,000 feet, QNH 1016. Salvador, Departure Control, good morning, Azul 2796, passing 1300. Azul 2796, radar contact and departure, climbing maintain level 170, on Conde departure. On Conde departure, 170.